Alírio, vai contra de Paripe, o Mike 7615 pede. 7615, deixa eu ver. Mike, tá tarde, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, 39 milhas noroeste do Salvador, serviço radar encerrado. Para o serviço de informação e alerta, chame sempre o Recife. Frequência 126, decimal 85, alterna 126, decimal 0. Marque autorização de pouso, ajuste no 009. Toma o tráfego número 1, aproximadamente 2 milhas da cabeceira. É, aguardando pista livre como número 2, 4166. 1097, de táxi via Índia, quanto espera a pista no 012, 118, decimal 95, ajuste o tímpano no 009. Via Índia, quanto espera 295, no 009, no 097, quanto espera. Centro Recife, frequência 125, decimal 1, na alterna, 128, decimal 3. 251, na alterna, 28, 3, confirma. Afirmativa, secundária, 128, decimal 3. Vale, ok, boa tarde. Puxa 6314, autorizado, pushback acionamento, reporte o táxi. Azul 4166, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 19 nós. Quem tem livre pouso, azul 4166, confirma o vento, 080, 19? 19 nós. Grato. Tá 3676, chame controle solo em 121 decimal 1, considere o solo 113. 211, obrigado. Bono 097, desvolta embraer da azul, ponto final para pouso. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista no 0, Bono 097. Após a passagem de manter pista no 009. Alfa Juliette para o 09, entrar 3676. Curva 34, acione identificação, o ETAP para a chegada a Mari, reporte para a descida, que é legal na 009. Curva 34, como recebe o controle do Salvador? Azul 4166 no solo 16, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 1. 134, como recebe o controle? 134, voo direto TAP, reporte para descida, que é legal na 009, reporte para descida. Bono 097, alinha de decolagem autorizada, pista no 0, vento 080 graus, 17 nós. Livre decolagem, sim, azul 4166, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, 3 Lima. Ok. Alfa, Kilo, Pat 3, 3 Lima. Afirmo? Autorizado com FINS, nível 360. Rota Pesuru 10, Cubávia, Pesuru 16, Fosmo, após direto. Decola 10, primeira curva direita, saída da EL, lenda transição mótica. 5474 é o transponder, 119.35 é o controle. Autorizado 360, a rota Pesuru 10, Cubávia, Pesuru 16, Fosmo, direto. Desculpa no zero, curva direita, da EL, D da Mótima, 5474 transponder, controle 1935 da 3835. 3835 correto, pode pronto o pushback pelo menos. Eu vou entrar pronto. Ó. Opa, quem tá aí? É o Rocha. Ô Rocha, grande abraço, velho. Abraço. Pessoal, tá passando Vitor de Juliette de Cairo para Salvador. A curva da Fosfera 99 está na escuta do controle. Mas a princípio parece que está no nível de voo 022. Siga? É, na 3 embaixo que o infra-aero está chegando agora. 3 em baixo. Afirmo, a infra-aero já está providenciando o balizador. Exato, guarda. Táxi GM63. 1-4, temos 1-2-4 bordo, 1-2-6 a bordo, correção. Alternativa é Recife com 3 horas de voo. Eu confio que a gente está matando, não estou recebendo seu transbordo? Deixa o time para 1-0-0-9. 1-0-0-9, Índia, ponto 0, 2-2-9, China 63, 1-4. O Golo 097 solicita uma direta elétrica, Felipe. 1-0-9-7, autorizado direto, Alefa. Direto, Alefa, louco. Receita 01, vai ter que seguir para Salvador? Negativo, receita 01 permanece nas imediações, está afastado 3.5 milhas do VR em Salvador, permanece na região, quando houver necessidade vai solicitar o cruzamento do 1028. Receita 01, essa área de jurisdição da torre. Será que o que você fique na escuta da torre? Então, assim que a senhora determinar, é passar a escuta da torre, o receita 01. Receita 01, chame a torre no 8.95. Torre 1.95, receita 01. Torre Salvador, receita 01. Receita 01, torre. Receita 01, afastado 3 milhas do VLR em Salvador, no setor ECO, mantendo 500 pés em voos de vigilância. É, interessante prosseguir nessa região por mais 5 minutos e após solicitar o cruzamento da 1028. Gente, receita 01, não interfira com o setor de decolagem da pista 10, ajuste 1009 em mantendo a escuta permanente. Mantendo sua escuta permanente sem interferir com o eixo da 1028, receita 01. Autorizado 3 mil pés com referências visuais de Turim de Juliette. Quer levar na 009, retorno através de Veracruz. zero, pronto ao Chanel 63, ano 4, boa tarde. O Chanel 6314, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 080 graus, 189. Informa o tráfego é Buchard 35, helicóptero, mantendo 500 pés no setor nordeste do campo. Sim, está livre a alinhar e decolar no zero, Chanel 6314. 8001, informa o tráfego da Avianca, alinhando para a decolagem da pista 10, efetuar a curva esquerda após 2 mil pés. Paciente do tráfego, 601, mantendo no máximo 500 pés nas imediações de buraquinho. Quilo, quilo, lima, confirma estimado de pouso. Gente, quilo, quilo, lima, confirma se já se afastou da CTR. De quilo, lima, atrasado de vocês com sua coordenação. Autorizada a chegada a bordo dessa via para nível de voo 100, que é legal, 1009. Via chegada a bordo, nível 109, voo 109. Ano Pelourinho, 750 pés, Mike, Juliette Romeu, já está sendo solda. Agora sim, 800 pés, Mike, Juliette Romeu. Graças, Romeu vai se deslocar lentamente até fora da base. Uma 097, chama o centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 260-228, muito obrigado, outro lugar na festa. Sapatão, você viu que Lima? Você viu que o Lima apenas confirma seu estimado de peso? Chanel 6314, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 via saída Momo. 340 via Momo, 6314. 3835, autorizado, rebote pronto, táxi. Autorizado, pushback chamar a porta do táxi, 3835. Já 18840, Prata, Vitorino e Juliette. Possibilidade do 6314, Vanemim. 6314, autorizado Momo. Momo, 6314, obrigado. Rua 34, está autorizado voo direto, Duna. Rua Duna, rumba 34. Para pushback estacionamento. Curva 34, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento LSX3, após estabilizado no localizador. Comunicante para 2000, está autorizado o final do procedimento, reportará que está ligado no localizador, 1434. Está ligado aqui, na Juliette. Doutor Nia Juliette, direto para o número 17, está em Senegal, na 009. Está ligado, Juliette. A EOLE da transição ótima, 5514 transponder, 119 decimal 35, controle Salvador. Autorizado Guarulhos, nível 360, capítulo 10, Salvador. Cacona 10, curva direita da EOLE, da ótima, 5514 transponder, controle 119 decimal 35, controle Salvador. Gol 1969, correto, passageamento, parte pronto, pushback, funcionamento. Mandará 1969. Juliette Romeu, reporte no canal do Parque do Sul. Gol 620, 169 a bordo, 307, não pessoa. Gol 1620, livre taxa via Índia, ponto espera para o Suna 02, 118, decimal 95, ajuste ao time para o 009. Via Índia, ponto espera no 02, gol 118, decimal 95, 1009, gol 1620. Controle Salvador, o Papatango Juliette Quebec Kilo, tá pronto para lançamento. Papatango Juliette Quebec Kilo, aguarde para lançamento, informa um PA-32 no corredor Veracruz ao número 500 pés. Juliette, no braço do coordenado na pista, no seu lado. Papatango Juliette Quebec Kilo, informa o tráfego agora informado, 1 hora, 2.5 milhas, rumo nordeste, a 1.500 pés, PA-32. Concentrado? Negativo, aguarde a autorização. Papatango Juliette Quebec Kilo. Aguarde. Para prosseguir na descida, 1.869, chegou. 1.869, desça para 4.000 pés, ajuste na 0.9. 4.009. Prossiga, Papatango Vitor Índia Juliette. Papatango Vitor Índia Juliette, ciente, reporte através de Taripe a 1.507. O Xené 6314, chame o centro Recife, frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. 101-2685-1245, Chanel 6314. Capitão Juliette, que é dessa esquina, em coordenação com os tráficos locais, reposta para a descida. Reposta para a descida, que é daquilo. Controle, boa tarde, questão 3628, informação terra. Questão 3628, via chegada a mar e desça até o nível de voo 050, ajuste 1019. Correção, 1009. 050 via mar, ajuste 1009, continue a proa de salto. Inicialmente mantém um perfil, TAM 3628, número 2 na aproximação. O rumba 32 está no sinal estabilizado, de baixar travado. Rumba 34, complete o sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118.95, Torre, rumba 34. Canadá de Cândido Clube, próximo a Pitua Sul, está autorizado para presente, sobrevoando o rádio, Mike Lete Romeu. Mais direto, Romeu, é o seguinte, já posso iniciando sobrevoo no CAB. Portará, Romeu. 19. Abordando autorização para pouso, rumo a 34. Uno 620, decoladas 34, chame controle Salvador em 1, 19, decimal 35. 1935, Uno 620. Torre da 3835, boa tarde, pronto para decolagem. Uno 620, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantenha nível de voo 370. PUCA, submantenha 370, autoriza Projaru. Aguarde coordenação com o centro Recife, gol no 620. 620, agora. Uno 869, desça até 2510, ajuste no 009, autorizado final do procedimento ILSF6, apitão no 0, reposta habilizado. Posso estabilizar o TC da 10-2500, monte da loja. Plano 869, desça até 2500, informa o tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500, PA32, mantém os corredores visuais de Salvador. Certo, monte da loja. Controle de Salvador, o Quebec, para a descida. Capitão Juliette, que é daquilo, desça para altitude de tráfego, reposto passando 4500. Reposta para 4500, o que é daquilo? Olá, tá, 3145, informação Sierra, autorização Galeão. Seu 3145, autorizado Galeão, nível 360, apenas VB857, MOUS. Decola 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda após voo Irume, registração para a aerovia. O senhor é 5517 no transponder, 119.35, controle Salvador. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, da Euleda Irume. 5517 e o controle de 935, aerovia uniforme novembro 857 até Mouso. 3145, correto, reporte pronto para o feedback funcionamento. Certo. Então, Juliette, que é da Silva, frequência da sua coordenação. Graças a Deus, tranquilo. Está 3235, decolado 36, chame controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, bom dia, até amanhã. Salvador, boa tarde, TAM 3835. São 3835, boa tarde. Contato radar na decolagem via saída da EL. Subi mantém nível de voo 360. Sobe 360 via da EL 3835. Se puder deixar totalmente visão, poderia voar Leda? Autorizar direto Leda, então 3835. Tá direto Leda, obrigado. Guardando. Eita 01 da presente, transfere controle Salvador em 1-9-35, ajuste mantenho no 009. Controle Salvador em 1-9-35, mantenho ajuste no 009, eu respeito a 01. Jogou o 9-69 para pushback e acionamento 21-0. No 1-9-69, está autorizado o pushback e acionamento, pode prontar aqui. Autorizado é porta-ataque com o 9-69. 18. 18. Então 3628, autorizado direto, Duna. Direto, Duna, 3628, direto. Controle Salvador, receita 01. Receita 01, prossiga. É presente posição, 4 milhas e meia afastado no setor nordeste. Precisa prosseguir para a área forte, para o litoral norte, onde estará afastado até 20 milhas, 500 pés sobre o terreno. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Alfa, receita 01, mantém o litoral norte em condições visuais, 500 pés na escuta do controle, ajuste no 009. Na sua escuta, condições visuais, o receita 01. Vitor Índia Juliette, reporte Ceasa, visual com campo. Reporte Ceasa, visual com campo, Vitor Índia Juliette. Bono 869, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Passe estabilizado, 869, 2 mil pés. Coordenou sobrevão no CAB, já em Pituaçu, comprou da região de Itapuã, coordenar com a torre o sobrevão Mike Juliette Romeu. Papapá Mike Juliette Romeu, reporte farol de Itapuã, aguarde coordenação com a torre. Aguardando coordenação, reportará farol de Itapuã. Bono 869, informa o helicóptero Romeu 44, próximo ao marcador externo 510, não interfere na sua aproximação. Bem no esquerdo, 869. Bono 620, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 265.45, no 620. Papapá Mike Juliette Romeu, chame a torre Salvador, frequência 118.95. 118.95 está presente, agradece Mike Juliette Romeu. Salvador, papapá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, torre Salvador. Passou Pituaçu, mano, através do farol de Itapuã, para sobrevão em Estela Maris, quando autorizado, Mike Juliette Romeu. 718, Itapuã. Ajuda 718, aguarde. Bono 869 estabilizado. Sexta vista estabilizado, 869. Baixo novo procedimento, chame para o Salvador, frequência 118.95. 1895. Zero. Sente Mike Juliette Romeu, mantém o setor na escuta permanente. Se escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Para Salvador, para passando a vitória de Juliette. Papatão, Vitorinho da Juliette, torre. Vitorinho da Juliette, na rota fora, solicite instruções. Feito Índia Juliette, autorizado ingresso ao final da 17, ajuste no 009. Informa o tráfego Boeing 737 da Gol na final para pouso no 0. Ciência, Vitorinho da Juliette, autorizado ingresso ao final 1-9-7. Salvador, Gol 869, na final, pista vista. Bono 869, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, ano 4 noite. Agripouso, pista 10, 1869. através da RIMAP, Tânia Juliette. Regimento Índia Juliette, mantém a aproximação. Destino 009, aguarde autorização de pouso. Vento 090 graus, 150 nós. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, Vitorinha Juliette. Autorizado 97, Júlio. Marco Jorge Romeu, encerrou sobre a Vista Lamares. Se autorizado por direta de Serra Índia com Índia, sem interferir com o tráfego na final da 97. E 5 decimal 1, alterna 128 decimal 30. Centro Recife 251-283, Lucena 3835, alguma boa tarde até amanhã. Boa tarde, meu voo. 1-0, tá pronto. Voo 1169, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Autorizado a alinhar e manter, na 1-0, voo 1169. Voo 1869, no solo de 44, ligar direita, chame controle de solo em 1-2, 1 decimal 1. 1-2-1-1. Salvador, a Gol 1869, 1869, tá excelente via Alfa, repórter da Juliette, aguardando liberação do meia dúzia. Alfa, aguardando a liberação do meia dúzia. Papatango Vitor, Índia Juliette, no solo de 45, confirme o local de estacionamento. Tente autorizar e explorar o backtrack, táxi via pista, reposta na taxi Oscar, pista livre. Tem mais, Mike Juliette Romeu. Presidente Mike Juliette Romeu, prossiga na escuta, reporte ideal da de Serra Índia Queen. Repassará quando o visual se arrende com a Índia, mantendo a sua escuta, Mike Juliette Romeu. São 3628, completo final do procedimento LS X-Ray, chame todo o Salvador, frequência 118 decimal 95. 118.95, tá 3628. Alvo 2718, desça para 10 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, da pista 10, repassa autorizado. 10 mil, final do X-Ray, vai repassar estabilidade 10.27.18. Vitor Ninja Juliette, torre. Na decolagem, via saída da El, submantém o nível de voo 360. Via da El 360, gol 1169, presa, voz de da El. Autorizado Lida, gol 1169. Autorizado Lida, gol 1169. Passagem Salvador, 3190, voo Mari para interceptar a chegada Mari, e essa parte é nível de voo 050, ajuste no 009. Gente, Vitor, Índia Juliette, estacionar frequência livre. Tango Eco Delta Fox, prossiga. O código colocado, PLB, tipo do equipamento, para Tango Eco Delta Fox. Então, Felipe, agradece o excelente trabalho, Mike, já de novo. demais corredores visuais de Salvador, reposte através de Veracruz. Ajuste 1009. Chatango Eco Delta Fox Trás, confirma o tipo do equipamento. Graças. Patrão Juliette Quebec, Kilo, prossiga. Suzane mantém condições visuais 1005, repasse nivelado, Papai Tango, Juliette Quebec, Kilo, ajuste 1009. 9330, Guarulhos. Livre táxi via Patinho no Índia, ponto espera piscina 0 torre, 1-1-8 decimal 9-5, ajuste altímetro 1-0-0-9, seu 3-1-4-5. Livre táxi via Patinho no ponto espera torre, 2-9-5-5. Azul 2-7-1-8, estabilizado, sinal da 1-0. Azul 2718, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 2795, 2718, obrigado. Controle. Salvador, até 3628, obrigado. 3628, taxi de Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03. Mais. E antes eu liguei coisa no 0279. Está 3145, mantenha o papel de fé. Gol 1169, chame centro, Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 30. 251283, gol 1169. Yeah. 127-18 no solo 53, libera direita, chame controle solo em 121 no decimal 1. 211, o 10.2. Estabilizado na 3 1390, desce até 2500 pés, informa o tráfego 11 horas, 9.6 dúzia de milhas, mantendo no 1500 pés, a pá alfa 31, mantendo os corredores visuais de Salvador. Sim, 2500, 3190. Tango Eco Delta Foxtrot, contato radar 19 milhas, oeste de Salvador, mantém o corredor Veracruz, reporte através de Paripe. Passará através de Paripe, o Eco Delta Fox. Controle Salvador, Papai Romeu, Romeu, Escadrado, prossiga. Mensagem com o do Centro Administrativo, Grupo Zulu, Eco Cruz, Salvador. Vai mantendo 503 a bosta. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo, mantém o litoral sul em condições visuais, ajuste na 009, reporte para o de Itapuã. Vai para Itapuã, Bravo. Salvador, boa tarde, tá? 3145. Então, 3145, conta a radar na decolagem, via saída da El, sub, mantém o nível de voo 360. Via da El, mantém 360, 3145. Leda, tá 3145. São 3145, autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Então 3190, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, César. É, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Vou ficar para o Itapuã, Papai Romeu, Romeu, fica bravo, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Alô? Torre Salvador, Papai Romeu, Romeu, fica bravo? Papai Romeu, Romeu, fica bravo, Torre. Como é que está no final dessa porra, senhora? Vai ingressar seu circuito para pouso, intenção do pátio 3. Gente, Romeu Oscar Bravo informa o tráfego em Boa Estação, sinal para pouso no zero, ajuste o no 009, mantenha o setor sul aguardando instruções para pouso no pátio 3. Ciente, bravo. Romeu Oscar Bravo apenas confirmando pouso direto pátio 3 ou solicita ingresso pista? Pouso direto pátio 3, senhora, é só fazer embarque dois passageiros, se puder pedir apoio para entrar também. Gente, Romeu Oscar Bravo, tráfego ainda no avistado, reporte ideal para o pátio 3. O vento 080 graus, 199 nós. Bravo. Confirme para o solo. Serra Zona 10. Está 3190, tráfego avistado, ponto autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 18 nós. CND pouso na 3190. Meu hotel Juliette está autorizado, grupo Zulu Manatil no 1000 pés, decola no 7, primeira curva direita no corredor axé. Acione 0135 no transponder e no 9.35 ao controle. Confirma a autonomia, outra direção. Calma, outra direção, correto protejamento, chame a torre 118.95, a gente é o tipo 3009, para acionamento táxi. Papai Romeu, hotel Juliette Serra, torre. Hotel Juliette Serra, livre sonar, chame pronto para o táxi. Fala transmissão muito baixa. Papatango Eco, Delta Foxtrot, para ingresso no circuito, chame torre Salvador, frequência 118.95. 1895, Delta Foxtrot. 3145, subindo restrita ao nível de voo 300, chame o centro Recife. Frequência 125.1, alterna 128.3. Restrita 300, Recife 251.283, 3145. Romeu Oscar Bravo, reporte ideal para o pátio 3. Romeu Oscar Bravo, copiou a torre? Sim, tá, já no ideal para o pátio 3, o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, tráfego avistado, atento a viaturas e aeronaves, evite sobrevoo. Autorizado prosseguir direto, pátio 3. O vento 090 graus, 1,6 nós. Bravo. Na 3190, no solo 02, chame controle solo em 121.1. Informa o tráfego com rota 44, com pouso autorizado no pátio 3. Sim, 3190. 3190. Abatão Vitor e Juliette, informa que a frequência está com muito chato. Faz um cheque no equipamento rádio, por gentileza. Por uma melhora, confirme o horário da notificação, o Abatão Vitor e Juliette. Gente, aguarde um minutinho para a cópia, o Papa Dama Vitorino de Juliette. Delta Fox autorizado aproximação para o Flight 3, taxamento aéreo, reporte de salvo validador. Isso, foi Delta Fox? Confirme, já visual com o validador? O Eco Delta Fox está na final da 17, senhor. Eco Delta Fox, retifico. Pouso autorizado, pistona 7, vento 080 graus, 149. Levei para o 17, Delta Fox. Romeu, Oscar Bravo, visual com o validador. Negativo, foi coordenado com a FAA. Estou passando Vitorinho de Juliette, cópia. Passando Vitorinho de Juliette, autorizado Cairo Lourenço, no meu pé, decola no 7, primeira curva direita, corredora cheque. Acione 0160 no transponder, 199.35, controle. Sou. Sim, já com o papai na venda. Parte 4, 4 a bordo, confirma a autonomia alternativa, estou passando o Vitorinho de Juliette. Estou no backtrack, parte via pista, até que saiu papai, estou só na frequência livre. Vitorinho de Juliette, torre. Vai falar para o corte. Vitorinho de Juliette, sem estacionamento, chame pronto para o táxi. Graças pela informação, Eco Delta Fox. Juliette, autorizado táxi, reporte na taxa iótica. Vitorinho de Juliette, autorizado táxi, reporte na taxa iótica para ingresso na pista. Vitorinho de Juliette, autorizado alinhar e decolar, pista no 7, vento 080 graus, 159. Autorizado alinhar e decolar, Papatango, Vitorino Juliette, decolada 08, reportando através do farol de Tapuã para transferência. Através do farol para transferência, Vitorino Juliette. Salvador, eu vou 1166, passa 230 para 150, informação Sierra. Toma 1166, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1009. Descida via Mari para o 050, ajuste 1009, voo 1166. Presa Mari, está presente? Autorizado, direto Mari, voo 1166. Direto Mari, voo 1166. Controle Salvador, o Papatango, Juliette, cada quilo está pronto para o lançamento. Papatango, Juliette, cada quilo já coordenou com os tráficos locais? Está ativo. Gente, repasse para a descida, Papatango, Juliette, cada quilo. Só para cada quilo. Gente, transfere controle Salvador em 119.35, ajustando 009, Vitorinho Juliette. 1935, Júlia. Papatango Vitor Índia Juliette, mantém o corredor a Shen, o nome e o pés e condições visuais, aporte o farol da barra. O meu pés aporte o farol, Vitor Índia Chanel 6143, aciona identificação via chegada BOF, lista restrita, nível de voo 100, ajuste 1009. Papatango Eco, Papa November. Confirme, para que nível que irá atender? Papatango Eco, Papa November, está no espaço aéreo Golf. A 53 milhas norte de Salvador, frequenta a lista coordenação. A 40 milhas regressando para Salvador, chama o controle.